上面我看坐的。 这样子。13154, livre pouso 10, vento 13, 0 graus, 11, light. Livre pouso 10, 54. Alcinar 6142, decolou ao 52, controle 208. 208, boa tarde, 6142. 13154, apenas confirmando o trem. Passado, sacado. São 13154, sala 54, direita 209. 209. Passo 5, livre e chamando para ingresso. Torre de Salvador, é o Papatango, Mike Bravo e Yankee. Mike Bravo e Yankee, continua a aproximação, reporte externo, confirmando a intenção de pouso no 017. O Yankee tem como informação da Papá 150 com uma dúzia. A senhora confirma? O vento atualizado agora 130 com 11 nós. Positivo, após o marcador externo, gostaríamos de fazer procedimento para circular e pouso na onda 7. Copiado, reposto externo, Mike Braviante. Bianchi. Torre, Alê Marcelo Grau. Pátio 5, direcionação em táxi. Pátio da Baltosta, acionado, já contato. Autorizado o táxi, Lima Kilo Brava, número 2, João Ponto, espera, aguardando ingresso. Kilo Romeu Oscar, guarda de ingresso, mantenha a posição. Mike Bravo Yankee, passando externo, modo de esquerda presente? Afirmo. Modificou 5-7, prossegue então para uma base pela direita. Reposte na final da 1-7, Mike Bravo Yankee. Yankee. Patango Mike Braviante, base pela direita, 1-7, baixado e travado. Yankee. Livre pouso, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, Mike Braviante. Yankee. Alinhado com a final com a 1-7. Mike Bravianchi, solo 00, prossegue para que pátio? Pátio Dobra E. Ok, o backtrack está autorizado, prosseguindo até o pátio do Dobra E. Mike Bravianchi, reporte pista livre. Bianchi fazendo backtrack. Kilo Romeu Oscar, prossegue então após a aeronave até o ponto de saída 1-7, reporte cabeceira alinhado e pronto. Boa. Livre decolagem 17, vento 120 graus 9 nós, quilo Romeu Oscar. Observando a passagem, o trato vai poder entrar em Mateus e Matheus. Está autorizado, reposte cabeceira e ali pronto. Pronto, vai informar a cabeceira no 7, tudo bravo. Kilo Romeo Oscar, decolou 03, controle 1208. 1208, Romeo Oscar. Alcinar 6326, torre. Agora sim, com você, senhorita. Final da LLS, baixa pra lá. Livre pouso 10, vento 130 graus, 129, Alcinar 6326. Livre pouso 6326. Lima, Kilo Bravo, está pronto? Pronto. Informa o vento, 130 graus, 1 nós, autorizado decolada 1-7, e após decolada, inicia a curva esquerda de imediato para o cruzamento do aeródromo. Bravo, certo, após decolada, 1-7, para o cruzamento do aeródromo. Oceaner 6326, livrou a 07, controle 208. Chama o solo 6326? Confirmando, solo 1209. 219, 6326, grato. O Lima Quilo Bravo, apenas para confirmar, após a decolagem, irá curvar à esquerda para cruzamento imediato do aeródromo, copiou? Guardião 02, prossiga. Ok, aguarde para decolar. Salvador. Cuidado para seguir até o ponto de espera da 17. Salvador, azul 4065, ponto de espera da 10 e pronto. 4065, sente, mantém um ponto de espera e aguarde. Mantém, aguardando 4065. Lima, Kilo Bravo, curva esquerda para cruzamento de imediato do aeródromo. Kilo Bravo esquerda para cruzamento de imediato do aeródromo. O Guardião 02 autorizado a decolagem, comprou do litoral sul, informa o vento, 150 graus, 129, Guardião. Autorizado a decolagem do Guardião 02. Confirmando, é o 0602. 02, Guardião 02. Sente. Salvador, papá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, repórter externo. Passará externo. Tá fora do solo, 02. Guardião 02, no litoral, sem meu controle na frequência no 208. Oi, 08, 02. Lima Kilo Bravo, efetuou o cruzamento do aeródromo, prossegue com a proa de buraquinho, ainda restrito 1 no 1000 pés, aguardando a liberação do controle para acender para o 055 Lima Kilo Bravo. Para você, com a proa de buraquinho do pé. Alfa Tango Tango confirmando pouso na pista 1 no 0. Afirmo no 0, estamos agora meia milha para o marcador externo. Copiado. 4065 da Azul, a linha decola de imediato. Firma. Autorizado, a linha decolar, vento 160 graus 99, Azul 4065. A linha decola pista no 0 imediato, Azul 4065. Tomar controle, 108, Lima Kilo Bravo. Por gentileza. Obrigado, até mais. Caso 4065, decolou o Zona 2, controle 1208. 08, uma boa, 4065. Alfa Tango Tango, livre pouso no 0, vento 140 graus na 0, nós. Alfa Tango Tango. Salvador, boa tarde, China MA3, por enquanto, vai começar. Confirmando, 6314 da Ocineção ou Torre? 6314, passando perto. Continue a aproximação, aguarde pista livre, Ocineção 6314. Aguardando pista livre, 6314. Alfa Tango Tango Solo, aos 13, direita, 219. Torre, boa tarde, Papa Tango, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, boa tarde, prossegue na final da 107, chame 3 milhas fora. Prosseguindo na final da 107, repetirá 3 milhas fora, Mike Eco Victor. Ocineia 6314, livre pouso 10, vento 140 graus, 119, checa o trem. Livre pouso 10, baixa a tela, 6314. Na final de 3 milhas, Papa Tango Mike Eco Victor. Copiado, já avistado, livre pouso na 107, vento 140 graus, 103, nós checa o trem. 7, Mike Eco Victor, autorizado pouso na 107, aeronave trem fixo. Copiado. Ocineia 6314, sala 16, direita 1219. Direita 219, Ocineia 6314. Salvador, boa tarde, Azul 4462, passou o externo embaixo do lado. 4462, avistado, livre pouso 10, vento 130 graus 79. Livre pouso 90, 4462. Mike Eco Victor, solo ao 16, prossegue para que pátio? Mike Eco Victor, estamos tirados, recebendo carga da aeronave. Solicita apoio. para direcionamento de pátio. Não entendi. O Michael, o Victor, fala que irá carregar a aeronave e solicita um apoio para a parada. Ok, sim, mas o senhor não tem informação do pátio que o senhor vai carregar a aeronave, não. Me desculpe, mas nada foi informado. Boa tarde, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, boa tarde, prossiga. Papara, boa tarde, na sua escuta. Ok, já passo 3 milhas fora. Mike, é com o Vitor, por gentileza, livre à esquerda, ok? Negativa à direita, livre à esquerda na Quebec e aguarde coordenação, vou coordenar com a infraero. O Kilo Bravo está na rotatória no Polso. Copiado, reposto 3 milhas fora. 3 milhas fora, Mike Eco Vitor, é a torre voltando? Ok, eu coordenei com a infraero, mas eu também não tenho nenhuma informação sobre o carregamento do senhor. O senhor teria condições de contactar alguém para verificar qual seria o pátio? Ok, mantenha a posição e na Mike e aguarde, então eu aguardo para prosseguir. Quadro 462 da Azul, solo 19, livre à direita, livre 219. Livre 219, Azul 4462. Lima Kilo Bravo, livre pouso 17, vento 140 graus, 9 nós. Prossiga. A informação que eu tenho de parada no primeiro andar, a área de andar após do outro lado do. Ok, aguarde um minuto só. Marinha 7063, autorizado o táxi, reporte 1.0. Reportar em ponto 0, Mike, é com o Vitor, então realiza o 180, prossegue na Quebec e me sumi para o cruzamento. Lima Kilo Bravo é a torre? Lima Kilo Bravo, solo aos 21, prossegue para que pátio? Ok, o Lima Kilo Bravo livra à direita e ao estacionar frequência livre.